coração a flor da pele. Eu fui brinquedo pra você. Diz que bateu a saudade, fica mandando mensagem, me olhando, visto pela última vez. Eu fui brinquedo pra você. Diz que bateu a saudade, fica mandando mensagem, me olhando, visto pela última vez. Agora vai chapar com essa solidão. Não pensou na gente, brincou, foi fácil. Quero mais a emoção à flor da pele. Eu fui brinquedo pra você. Diz que bateu a saudade, fica mandando mensagem e olhando, visto pela última vez. Eu fui brinquedo pra você. Diz que bateu a saudade, fica mandando mensagem e olhando, visto pela última vez.